falhou o cálculo aqui do finger. Eco Delta, a linha decola piscina 7, 1130 graus com 09 ao vento. Tá, cruzamento 314, só um minuto. Obrigado. Vicente, o vento 100 graus com 11 nós. Kiko Delta decolado 203, grato pela colaboração, controle agora 120, décima 8, até a volta. Tranquilo, até a volta, grato. Salvador, Mike, Yankee Lima. Mike, Kiko Delta, confirme. Boa tarde, 415406, DAB 151, Guarulhos 2128, Zulu. Atraso, Romeu Alfa, Alfa Tango. O cima era lá que tá chamando o controle de Salvador, não foi copiado. Controle, o Mike, Eco Delta, decolou, voa à direita, se possível, voa direto Manati, do país. Manati, reporte a 20ª. Passará. Chame o centro Recife na frequência 1251, alternativa 133251 ao voo. Na 3155, chame Recife 1251, alternativa 133251 ao voo. Copia o controle Salvador, sem a identificação. Tomou 399. Voo no 399. Contário 399, informação X-Ray. Para São Paulo, Congonhas, copia o 360. Copia. 360, autorizado, com 399, São Paulo, Congonhas. Aerovia Pesulô 16 até Belo Horizonte, Bravotel Zulu, após direto Trive. Tango Romeu Índia Vitor Índia, após conforme rota do plano de voo, decolada 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge. Bravo Romeu Índia Delta Eco Bridge. Jim Bridge intercepta Pesulo no meia e prossegue conforme rota. Aciona 5051, controle 120, décima 8. Autorizado São Paulo Congonhas 360, Pesulo 16, Belo Horizonte, direto Trive após rota do plano. Decolada 10, curva direita, da El, após Veda e após Bridge, para interceptar o via. 5051, transponder, o controle 208. Neto Gon 399, chame pronto, pushback. Chame. 4118, pronto, pushback acionamento. Livre no 3, chame táxi, o 4118. Livre, chame táxi. Salvador, Oxalinha 63, no 4, cópia Petrolina, nível 380. É o 340 autorizado, copia? Copia. 340 para Petrolina, está autorizado, chinar 6314, decola da 10 com curva esquerda na subida Momo, transição Flock, via Upper Zulu 20. Archela Transponder 5040, controle 120.8. Está autorizado 340, decola no perfil da Momo Flock, intercepta perto do Luvin, 5040-1208. Consigo, chame pronto, chame a 314. Vai para. 75, o senhor está agora 4 milhas e meia à frente do tráfego, atrás do tráfego da companhia, com 60 de ground. Tem condições de pousar? Se não tiver, a gente pode fazer um ground. Se não tiver condições, a gente pode fazer um box para aumentar o espaçamento. Se autorizar, então a gente faz um 360 aqui na posição, fica bem melhor. O 075 está autorizado. Se não tiver condições de pousar, pode prosseguir com o 360. Informa agora que está 5 milhas. Acerto, então a gente vai fazer um 360 aqui pela esquerda então. Copiado, reporte reinterceptando o localizador. Reportará um 075. Só no externo, ok? Sempre vai aguardar milha no numeral. Voo 925, baixou e travou? Baixou e checou. Afirmativo, tráfego avistado, livre pouso, pista 10, vento 100 graus com 09 nós. Eu pouso, ou 99. Controle Salvador, tá 3217, transfere, sente na informação X-Ray. 3217, desce para 4 mil pés, chegada bom, se ajuste no 012. 4 mil, ajustado no 012, eu tá 3217. Interceptou o localizador, gol no 075. Torre 18-6, bom pouso no 075. 18-6, obrigado, bom trabalho. Para o 118, pronto táxi, tem a bordo 100, uma centena com 3 horas e 15 de autonomia, alterno galhão. India e Alfa, com espera torre 186, ajuste no 012-1012 agora, tem um boi, boa tarde, do 4118. India Alfa, até o ponto de espera da 10 com 1002 no ajuste, obrigado, quando lá 186, boa tarde. Na externa, boa, 075-1012. 1925, seu solo aos 19, direito 121, 19. Direita 219, obrigado. Alô de Salvador, muito boa tarde, gol 1925, livrou. 25, boa tarde, Alfa com a Juliette, portão 07. Alfa e Juliette para o 07, o gol 1925. Salvador 3217. O 5488, desce para 4 mil pés na chegada à mão, ajuste no 012. 5488 para 4 mil na chegada à mão. Salvador 3217. Chefe, chamou o controle em 120.8. Bom voo. Controle 120.8, em 9 verão. Uno 075, informa o tráfego, um Charlie 150, decolou da pista auxiliar, vai manter a linha litoral sul à sua direita, sem interferência com a sua aproximação. 120 com 9 ao vento, livre pouso, pista no 0, gol no 075. Livre o pouso, não, no 0, seguido tráfego visual com o mesmo, gol no 075. Cima, toque a revertida em Vera Cruz, Índia Nova Alfa. Reporte na rotatória, Índia Nova Alfa, corrigindo, no farol de da Barra. Reportará no farol da Barra, Índia Nova Alfa. Delta, livre frequência, até o regresso. Teton 780 está regressando a Lauro de Freitas pela rota forte, mantendo 510 do Lima, Delta Lima. Reporte para o pouso, Lima, Delta Lima. Reporte para o pouso, Lima. Torre Salvador, muito boa tarde, azul 4118. Próximo espera do 10, final para a aeronave na curva. Gente, azul 4118, após o tráfego ali mantém cabeceira 10. Gente, após o tráfego na final ali mantém 10, 4118. Salvador, gol no 757 da X6. 060, chegada bom, gol no 755. 060, chegada bom, boa tarde. 729, informação Yankee, com fins. 5729, Confins, copiou 360? Manda, copia. Web 5729, Confins 360, autorizado, aeroveia Pezulo 16, após conforme a rota do plano de voo. Nicola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco, Bridge. Onde em Bridge, intercepto o eixo da aeroveia. Aciona 5045, controle 120, decimal 8. Direita autorizada, 360 para Confins, a cola da 1-0, curva direita. A saída da Eolia da Bridge, intercepta o Pesulu 16. Transponder 5045, controle 120, decimal 8. Pega o Web 5729 no 04, chame pronto. Vai chamar. Eita, 219, gol 9075. Solo Salvador, boa tarde, gol no 075. Agora 075, via Alfa, reportante da Juliette para ingresso. Via Alfa, reportante da Juliette para ingresso, gol no 075. Salvador, boa tarde, é o Flip 5219, informação Yankee, vitória da conquista 200. Sobre a praia, não vai interferir na sua decolagem, o vento 140 graus com 0 nós, 140 com 10, livre decolagem, pista 10, azul 4118. Gente, autorizado a decolagem no 0418, gente, o tráfego. Foi direto, vitória da conquista, aciona 5071, controle 120, decimal 8. Autorizado, vitória no nível 200, decolada 10, curva direita, sai da árvore, depois direto, vitória da conquista. O transponda 5071 e o solo, o controle 208. 5219, chame pronto no. Tá no parte 3? Afirmativo. Vai, chame pronto. Então. Solo Salvador, muito boa tarde. Passaria do 2231 no centro da informação Yankee. 31, boa tarde, barreiras 340. Afirmativo. A 3217, desça para 2000 pés, ajuste 10012, reporte no estabilizado MS. Para 3012, reportará estabilizado, para 3217. Trip 5488, desça para 2000 pés, ajuste 012, reporte estabilizado. Reiras 340 autorizado, decolada 10 com curva esquerda após a decolagem, Momo após direto. Conforme rota do plano de voo, direto Dedor, após direto Zambi, após direto Ilpur. Aciona 5056, controle 120, decimal 8. 340 autorizado, barreiras, decolando 10, curva esquerda, perfil da Momo, após Momo direto, conforme rota do plano de voo, Dedor, Zambi, Ilpur e Groin. O transponder 5056 e o controle sai no 208, 2231. Remoto, chame pronto, 2231 na passarela. 198, Subal 360, na saída da El, vigilância. 360 da El, 4118. Do pátio 3, Após ingressa via Juliette, portão 09. Afirmativo, observando o pushback, ingressa para o 09, gol no 075. Galeão, copia o 360. Copia, gol no 077. 077, Galeão, 360, está autorizado, Upper Zulu 10, aerovia até ex-MAP, ex-Serra Mike Alfa Papá. Após, conforme rota do plano de voo, decola da 10 com curva direita, após a decolagem na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco Bridge. Bom dia em Bridge, após intercepto este aerovia. Aciona 5053, controle 120, decimal 8. Bono 0700, autorizado nível 360 para o Galeão, via rápida do Zulu 10. Decolo da pista 10, curva direita, na saída da El. Após da El, voa, Leda, Bridge. Intercepta para o 10 até ESMAP. Responda 5053, controle 108, Bono 0700. Após a SMAP, prossegue conforme rota do plano de voo, Bono 077 no portão 10, chame para o nosso pushback. SMAP, pronto, Bono 077. Para o táxi, funcionário 6161134, com 3 horas e 24 de autonomia, Salvador, 84 a bordo. Índia, segunda direita, via Índia Alfa, ponto espera 2186, ajuste 1012, 1012, tem um voo e boa tarde, funcionário 6314. Obrigado, bom final de semana a todos. Mexe. Chamando o organizador 3192. Bono 755, redução para 2209-20. 6314. Chené 6314, autorizada a linha de decolar, pista 10, vento 120 graus com 10 nós. O altímetro agora 10 no 2. Com 1012, já está autorizado a linha de decolar, Chené 6314. Controle, Papa Romeo Lima Delta Lima. Prossiga Lima Delta Lima. Efetuou uma nova decolagem para mais 10 minutos de voo local, com 4 a bordo, Grupo Zulu, Lauro de Freitas, 0124, transponder Lima Delta Lima. Copiado, Lima Delta Lima, mantenha a escuta permanente. Ok, o Lima vai manter na rota forte nesses 10 minutos para regresso também, na rota forte. Copiado, Lima Delta Lima. Índia 9 graus, salivo frequência, 1, 2, 3, 4, 5, até regresso. A barra é uma interferência muito forte de uma rádio aparentemente pirata, tocando música ao fundo, Índia 9 graus. É, confirmando a localização, Índia 9 graus. Do Rio Vermelho até próximo do farol da barra, a interferência dessa rádio, Índia 9 graus. November Alpha, você sabe dizer o estilo da música do Tocambá? Há uma interferência muito ruim, dá pra perceber que tem uma música, mas não consigo perceber o estilo não. Grato pelo reporte e até o regresso, Engenho November Alpha. Até o regresso, Engenho November Alpha, livre frequência. Pode vir. Externo, 12-1862, vamos por. 1862, é boa. Controle, boa tarde, acionar 6314, cruza 1500 pés. Boa tarde, 6314, 340 na saída da El, corrigindo a saída Momo. 340, sobe para a subida Momo, acionar 6314. Solo 755 para o seu cancelamento, curva à direita, proa 230, limitado em 1,5 milhas após a reação Miduna. Direita proa 230, limitado em 15 milhas após a reação Miduna. 755, passando 0756. 755, prossiga para 2000 pés. Desce para 2000. Salvador, boa tarde, bom 395, descendo para o nível 150, informação X-ray. Desce para o 50 na chegada Mari, gol no 395. Chegada a Mari, descendo para o 050, conforme, gol no 395. Salvador, uma boa tarde, esse é o Trip 5241 com a Yankee. 5241 aí, chamou? Ah, firmo. Claros 200? Firmo. Trip 5241, autorizado Montes Claros, nível 200. Rota direto Vitória da Conquista, após direto Red Bull. Após direto, conforme rota do plano de voo, decola da 1-0 com curva à direita após decolagem na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo. Após direto, Vitória da Conquista e após prossegue conforme rota do plano. Aciona 5060, controle 120, decimal 8. 5241 está autorizado no 200-200 para Montes Claros, decola da 1-0 com curva à direita, cumprindo o perfil da Arbor. Direto Vitória da Conquista, após Arbor, direto Retol, direto Montes Claros, 5060, transponder 1208, o controle. Trip 5241, no passe 3, chame pronto, pushback. Chamaremos, obrigado. Proa de Duna, voo 755, reposta habilitada. Proa de Duna, reposta estabilizada, voo 755. Trip 5482, torre 1862, vamos pôr. 5482 Contact Gol 399 461 4 horas de autonomia, altera na Galeão. Confirmando pelo B, 1146 146, 146 Índia e Alfa, considera 286, ajuste no 0, 1, 2. Então, bom, vou botar ali no 399. 092, considera pronto. 26, obrigado. Salve, Salvador, Alta 3217. Rádio 3217, Alfa, repórter da Juliette, para ingresso. Alfa, repórter da Juliette, da 3217. Está no externo. Fala aí, mínimo, 3192. Uno 755 reduza para 170, corrigindo. 160 se tiver condições. Reduzindo para 160. 392, torre 1862, bom pouso. Meia boa. Mantenha a ponte de espera, gol no 399. Dois boa, 392. Salvador, boa tarde, 3192, está uma milha de externo. Afirmativo, está 3192, o altímetro no 012, continua a aproximação, número 2, TR da triple preset. Reporte, corrigindo, aguarde apenas a pista livre. Ok, acho que é necessário um 360 sobre externa, para poder dar separação da nave à frente. Negativo, temos um Boeing retaguarda. Ah, positivo então. comando a Juliette, TAN-3217. É Juliette, portão 03, TAN-3217. Segue para o 03, TAN-3217. Receptor 1780, está regressando para lá de frente pela rota forte, mas 710, Lima, Delta Lima. Reporte para o pouso. Cortara para o pouso, Delta Lima. Cruzado no ILS, o gol 1755. 1755, complete aproximação. Torre 18, 612, bom pouso. 612, obrigado. Zona 395, desça para 2000 pés, ajuste 10012, reposto estabilizado em ILS. Desça para 2012, reposto estabilizado, zona 395. Uma direita, chama o solo 12.9, agilizando o táxi, por gentileza. Salvador, boa tarde, Bono 75, a meia milha de externo, baixar travado. TAN 3192, o vento 1140 graus, com 109, sem livre pouso, pista 10, TAN 3192. Bono 0392. Bono 755, outro na aproximação, aguardando a autorização de pouso, altímetro 10012. Ok, gente. Uno 70, em subida, Ocean Air 3-1-4. É 3-1-4, torre, corre não, torre não, centro Recife, 1-2-5-45, alterna 1-2-8-5, bom voo. 2-5-45, alterna 1-2-8-5, obrigado aí, boa tarde. Boa. Um 92 no solo aos 39, direito, 121 décimo 9. 121 décimo 9, boa tarde, TAN 3192. Salvador, boa tarde, TAN 3192, livrou a pista. 755, livre pouso, pista 10, vento 140 graus com 08 nós. Livre pouso para o Vano 755, boa. Vano 399, visual com banho da companhia na final da 10. Visual. Após o tráfego, ali mantém cabeceiro 10, gol no 399. Após o tráfego, ali mantém na 10, 399. Gol do 70, chegada a mar e desce para o nível 050. Chegada a mar, descendo para o 050, gol do 70.